Luna 7 na 5, desça para o nível 060, QNH1 na 0 na 0. Luna 7 na 5, voe bom, fica presente. Luna 995 após a posição pelo, desça para 2000 pés, QNH1 no 000, reporta estabilizado em LS Ferreira, pista na 0. Reporta pelo, desça para 2000, reporta estabilizado lá de 2100 com ajuste na 090. Luna 357, bom dia, acende identificação, autorizada a chegada BONF, voe BONF da presente, desça para o nível 070, QNH1 no 000. 070, aprove BONF, 804, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa ao limite ao localizador. Mantenha proa ao limite ao localizador, no 804, para sequenciar para 190. Gente, apenas para informação, o tráfego de Uberchat está agora com 2909 graus de vento. Ok, o 804, desça para 3000 pés, que é legal no 090. 3000, 804. Luna 75, desça para 4000 pés, QNH1 na 090. 4000 pés, volta 790. Tan 3597, desça para o nível 050, QNH1 na 090. Para o 050, Tan 3597. Luna 607, bom dia, acione identificação, autorizado chegada BONF, redução para 250 nós. Desça para o nível 070, QNH1 na 090. localizador 9995. Iona 995, passa Viona, completa aproximação, torre 9895. Patrone, bom dia, Rio 5973. Passa 210, descendo para 1950, na margem, com informação reta. Rio 5973, bom dia, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, QNH 1090, reduza para 2509. Desce para o 050 com 1020, descendo para 250 na margem. Gol 1804, reassuma a navegação, voe para a Duna, desce para 2010, QNH 1090, reporta estabilizado em LS de seguida, pista da zero. Duna 2000 vai reportar estabilidade em LS, 1804. Então 3597, dá presente voo e peso. Apenas para informação, tráfego que precede na aproximação está agora na sua posição de 10 horas, 9 minutos e meia, é um Alfa 320 da companhia TAM, passando a nível 120 em descida ao 050. Estou 995.10. 95, autorizado, 10, 080 graus, 089. Teve pouso, 10, 995. Pode passar para o pagode. Sim. Gol 1795, desça para 2000 pés, QNH 1090, reporte estabilizado, VLS, seguida, pista 90. Para 2000, assado 1090, reporte lá estabilizado, aqui, gol 1795. Então 3597, desça para 4000 pés, QNH 1090. 4000, 1090, gol 1607, desça para o 050, QNH 1090. Estabilizou. 1804, completa aproximação, tô indo no 895. 89. Bom dia, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 070, QNH 1090. Reduza para 2509. 804. Alô, 95 aos 41, na minha escuta, prossiga até o portão 3. Até o 3, 995. Graus, 0612 de nós, registro no 090. Pouso autorizado na pistão no 0. Pouso autorizado na pistão no 0, boa noite, 04. O 973 tem condições de redução para 2209? Para 220, positivo. A gente reduza, está sendo declarado agora para aproximação. Vai curvar à esquerda na proa 025, está limitado pelo localizador. 025, limite ao localizador e o 5973, com vetoração. Zona 607, vetoração para sequenciamento, curva à direita proa 230, limite ao localizador. 230, limite ao localizador. No 7, está sendo vetorado para sequenciamento, curva à esquerda agora na proa 210, limite ao localizador, desce para 3.000 pés, que legal no 0 no 0. 0 no localizador, bom no 7 no 5. No 7 no 5, completa aproximação, torre no 895. 108 95. Estou no 607, desce para 4.000 pés, QNH 1090. 1090. Estou no 897, redução para 2509. 715, estabilizado na X-Way, baixou e travou. 715, continua aguardando do livre, ajuste no 0, 1 no 0. Bem, Matheus, aguardando livre, vou 1 no 715, no estado B10. 3597. Oito zero quatro, as quatro quatro, direita, solo, 121 na sua nova. Na direita, 04. Solo agora, 804, Rio Grande, uma boa aqui. 804, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 804. 7, 0, 0. Zona 607 para 3.000 pés, QNH 1090. 5973 desce para o nível, desce para 4.000 pés, QNH 1090. Para 4.000, 1090, 5973. 1795? Afirma, 1795. Fuso autorizado, 080, meia dúzia de nós. Autorizado, bom, 1795, pouso 990. No 897, desça para o nível 060, QNH 1090. Absa 6570, desça para o nível 050, QNH 1090. Absa 607, redução para 2109. 3597, reduza para aproximação para interceptar o localizador, curva esquerda para o 150, reporta estabilidade. 150-3597, pode descer para 1700 metros? Afirmativo. Não é. 2000 pés, QNH 1011, está livre ILS, reduza para 1809 nós e reporta estabilizado, gol 9607. 2000, ILS, reporta estabilizado, gol 9607, mínimo. Salve Salvador, bom dia, Dandre 171, ministro da informação, é do 320, bom dia, boa tarde. 3171, bom dia, Guarulhos, 320, nível autorizado, via Hub 016, é com a pista no 0, curva direita, série da Elleta Bridge, controle 119.8, aciona 5126. Eu de voo 320, da Elleta Bridge, é da 10, curva direita, após 198, com o controle 126, transponder. Nota proposta, Capitão Lula Zero, 30, Capitão Lula Meia, Belo Horizonte, 03, Vira Suporte, 34, 3171. Tá correto, reporta o Chico Xiná 371. Ok, vamos lá, vamos para o Chico Xiná 371. Solo é o gol 1975, muito bom dia, ligando as suas coisas. 1975, bom dia, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2. Ajuste agora no 0, 1-1, pouso autorizado, não no 0. Autorizado, pouso, pista 9-3-5 na 7. Gol 8-7, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230, limite ao localizador. 230. APSA 6570, desça para 3000 pés, QNH 1091, está livre da restrição de altitude na posição oitava. Zona 897, desce para 4000 pés, QNH 1091. 4000, milho 11, 897. Rio 5973, está mantendo o localizador. Ciente, aguarde transferência. Guarda. Zona 607, completa aproximação, torre 9895. 695, 605. Avisa 6570, redução para 1809. Ah, 607 é o número 2, ajuste no 01, aguardando pista livre. No 01, aguardo a autorização de pouso 607. Se a 6570 apenas para estimação, o tráfego que precede na aproximação está agora nessa posição de 12 horas e 14 milhas, é um Boeing 762, passando 3000 pés em descida para 2000 pés. Está com 1970 nós de ground speed, o app 6570. Está mais Confirme. Ok. 3597 ou 51, direita, por favor, 219. 219. Solo Salvador, 3597, liberou, boa. 3597, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 3597. Salvador, bom dia. Rio 5973, estabilizado no localizador. Pista 10, cruzando 2700 pés. E ao segundo, ajuste no 0 no 1, continua aproximação, aguardando pista livre. No 0 no 1, aguardando pista livre, Rio 5973. 0 no 1. 6 mil pés, Rio. Reduza para 180 nós, igual 1897. 180. Curva à esquerda para o 200, aguarde o último vetor para o LS. Esquerda 220, aguardando 897. 200, esquerda 200, 897. 200. 897, copiou? 897, esquerda 200. Sim. Dono 897, complete com curva esquerda na proa 150, autorizado ILS, reporta estabilizado. Proa 150, reportaria estabilizado, 897. Polo 607 a 55, direita, solo 121, décima 9. Bono 897, desce para 2.000 pés, legal na 01. 2.000, Bono 897. Autorizado o pouso para o Rio 5973. no localizador do ar, 76570, completa a aproximação, torre na noite 95. Novo Salvador, muito bom dia, 76570, novo dia, aliás. Está continuando a aproximação, agora não está livre, 1011, o ajuste. O Rio Solo 57, prossiga até o Pátio 3, na escuta. Escuta até o Pátio 3, preparado para o Pátio 3. No localizador. Ato repouso autorizado, 90, 0, 70, 629. 07, direto para a posição 5. Ficou no 607 afirmo, então 05. Tá com 612. De repouso, ato repouso autorizado. Salvador, bom dia. 897 passando a duna. 897 é segundo, continue aguardando, está livre.